Olá. Deus tem os seus desígnios. Deus ordenou o mundo e a história de tal forma que o seu eterno plano se cumpra. E assim os seus desígnios, que são eternos, eles vão tomando forma na existência humana, em cada átomo que existe, em cada célula do corpo humano, em cada ser humano, em cada planeta, em tudo que existe no universo, os desígnios de Deus, eles estão se cumprindo para que o plano de Deus se cumpra. Deus tem os seus desígnios, ele fez as coisas, ele planejou as coisas de tal modo que no final tudo aconteça da forma como ele determinou, da forma como ele escolheu, como ele sabiamente arranjou tanto a história como as circunstâncias e tudo que existe para caminhar nessa direção. É possível nós estarmos alinhados, ou não a esses desígnios. É possível estar alinhado a esses desígnios, ainda que imperfeitamente, ou seja, a gente procurar entender os desígnios de Deus, é claro, começando por admitir esses desígnios, né? Primeiro nós temos que admitir que Deus tem esses desígnios, que esses desígnios são soberanos, que eles têm como finalidade cumprir os eternos propósitos de Deus, ainda que nós imperfeitamente vamos caminhando, em parte nós entendemos, em parte não conseguimos entender de forma correta. Aqui nesta vida a gente vai sempre lidar com isso. Mas também é possível estar contra os desígnios de Deus. Quem é que está contra os desígnios de Deus? As pessoas que não têm um relacionamento correto com Deus, ou seja, os ímpios, os incrédulos, essas pessoas, eles não apenas, não é que eles estão desalinhados, estão tentando entender, não, eles estão contra, eles são contra os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, não são aceitos por eles, não são compreendidos por eles, ainda que muitos se disfarcem sob o manto da religiosidade. O fato é que onde não houver de fato uma vida com Deus, as pessoas vão estar contra os seus desígnios. Bom, nós temos acompanhado aqui no livro de Josué a caminhada, né, do povo ali na Terra Prometida, que a gente costuma chamar de conquista, uma conquista que é necessário a gente sempre observar que é uma conquista de Deus e não do povo israelita, que é apenas ali um instrumento de Deus e que são os beneficiários dessas conquistas que Deus promove. Foi a eles que Deus deu a terra e Deus determinou que eles fossem avançando, enfrentando várias situações ali. Nós vimos que eles pouparam os gibeonitas num episódio que foi marcado por sutilezas, né? A mentira do pessoal lá de Gibeon, a negligência dos israelitas não averiguando as coisas direito, sendo precipitados, e o artifício que depois eles usaram para contornar a situação, ou seja, vamos tornar os nossos servos e assim a coisa se arranja, né? Nós vimos algo sobre isso, vimos essa passagem. O fato é que esse cenário, ou seja, os gibeonitas agora não sendo destruídos, desfrutando ali da preservação, né, como um povo que continuou sendo admitido ali no território, esse cenário colocou Israel diante de um conflito que vem agora a seguir. Nessa próxima passagem, no capítulo 10, que nós vamos iniciar hoje, e um episódio em que nós vamos ver que prevaleceram os desígnios de Deus. Muito bem, então nós estamos aqui no capítulo 10 e vamos ver inicialmente dos versículos 1 a 11. Sucedeu que Adonizedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai, seu rei, o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeão tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeão era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonizedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os cinco reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Primeiramente, nós vemos aqui que os desígnios de Deus são ignorados pelos ímpios. Isso, é claro, você vai observar em toda a Escritura, né? Como os ímpios ignoram os desígnios de Deus. No máximo, eles muitas vezes acham que estão entendendo os desígnios de Deus, mas estão fazendo uma grande confusão. E por que isso acontece? Isso acontece porque sua visão de mundo é limitada. A visão dos ímpios, a visão que os ímpios têm do mundo, é uma visão limitada se você for analisar. Veja, aqui, pela primeira vez, Jerusalém é chamada de Jerusalém, ou seja, a possessão da paz, né? É como que chamando ali um território de paz, né? Um local de paz. Coisa que Jerusalém pouco conheceu assim integralmente, né, durante a sua existência. Muito bem, então esse rei, Adonizedeque, rei da cidade de Jerusalém, lembrando que são cidades-estado, né, Jerusalém não é um país, é uma cidade-estado e tem seu rei ali, e ele soube então do que havia acontecido, ele tinha informação da destruição de Ai, e tinha informação também de que os gibeonitas tinham sido poupados e estavam ali vivendo pacificamente. A conclusão que ele tirou é que agora Israel viria para cima deles, afinal Gibeon estava próximo ali, juntamente, os israelitas juntamente com os gibeonitas, que ele nos é informado aqui que era uma cidade não fraca, né? Não era desprezível, tinham soldados ali bastante capacitados, eram bons guerreiros, o texto nos diz. Veja, ele fez uma avaliação que a gente poderia chamar de pragmática, né? Ele avaliou tudo isso, veja que ele e ficou com receios, temores, né? Porém, os seus temores são temores de que tipo? São os temores humanos, os temores, temor dos homens. temor das circunstâncias, temor do que está acontecendo. Longe está do coração desse homem, desse rei e daqueles que depois ele vai se aliar ali, os desígnios de Deus, o que Deus está fazendo. Isso está longe dele enxergar. A sua visão de mundo é limitada como a de todos os ímpios. O que os ímpios creem sempre é uma mistura de mitos com um pragmatismo cego. Esse pragmatismo, só lembrando aqui, que é aquela ideia de tomar só atitudes práticas. É bom você ser prático, olhar a situação à sua volta e pensar como fazer, né? Como lidar com as questões do dia a dia. Ele é necessário, porém, ele não pode ser algo cego, em que eu só tô olhando para aquilo que os homens estão fazendo, para aquilo que eu vejo como uma questão militar, vejo homens avançando naquela direção, vejo uma ameaça, tudo isso ele estava vendo, e por isso ele tinha temores, porém temores equivocados, porque ele deveria temer a Deus. Deveria entender, deveria ter percebido que por trás dessas vitórias de Israel, por trás de tudo isso que estava acontecendo, existe um Deus que havia prometido a terra para os israelitas e que estava cumprindo ali as suas promessas. Aliás, todos os eventos, né, o evento lá no vale, né, onde nós temos toda aquela cerimônia, né, de restauração, né? Ou melhor, de renovação, né? Da aliança, tudo aquilo foi divulgado, tudo aquilo se sabia, no que os israelitas realmente acreditavam, no Deus que eles criam. Porém, isso está longe do pensamento de homens como o rei de Jerusalém. E porque sua visão do mundo é uma visão limitada, as suas ações são ações prepotentes. Você já reparou que os ímpios, eles agem com prepotência, eles agem sempre na confiança de que ou os mitos em que eles acreditam, ou eles mesmos, ou uma soma, né, de mito com suas próprias forças, por isso eles vão conseguir alguma coisa. A pessoa acredita que ela vai lá fazer uma promessa para uma entidade qualquer espiritual e que aquela entidade espiritual, seja ela qual for, vai ajudá-lo nisso ou naquilo. E geralmente são ajudas muito circunstanciais. As pessoas querem normalmente se livrar de um problema de imediato, de uma situação. Nós também queremos muitas vezes nos livrar dos problemas, nós oramos a Deus por isso, mas existe uma diferença colossal. Porque os desígnios de Deus, eles têm que ser considerados. Nós temos que nos submeter em primeiro lugar a eles. Agora, o que que esse rei fez? Ele olhou para a situação, ele enxergou ali um avanço de Israel agora amplificado no seu poder, né, por causa dos gibeonitas que estão ali pertinho. Então ele pensa, bom, a hora que eles vierem para cima de mim, como é que eu vou me defender aqui? Então, ele pensou naquela velha estratégia, né? A melhor defesa é o ataque. E quem ele foi atacar? Os que estavam mais perto. Você notou que Gideão ele estava à distância, né? Aqui de um dia de Gibeão, né? Uma distância de um dia de caminhada ali para chegar na cidade de Gibeão. A passo que Gibeão está mais perto ali, se você olhar no mapinha, você vai perceber que está mais perto de Jerusalém. Além disso, tem uma questão aqui, que é a questão da retaliação. Porque você deve lembrar que essa aliança ela já vinha sendo tramada ali a gente vê isso no início do capítulo 9, né? E esse episódio do acordo de Israel com os gibeonitas, ele está como um parênteses aí no meio disso, né? Mas o acordo já, já vinha sendo costurado ali para essa aliança militar. E Gibeon ficou de fora, preferiu procurar Josué ali, os líderes de Israel, para fazer esse tal acordo. Lógico que eles ficaram sendo vistos como traidores ali dos seus vizinhos, dos seus próximos, né, das nações, dos povos que viviam ali nas proximidades. Então, esse ataque aos gibeonitas, ele tem também um caráter de retaliação, de dizer, olha, isso está errado, nós não vamos ficar aqui quietos vendo esse tipo de coisa acontecer. Serviria também de lição para outras cidades não repetirem o que os gibeonitas fizeram e, ao mesmo tempo, claro, já prevenir e sinalizar para Israel que haveria reações ali, talvez o próximo passo deles fosse realmente atacar Israel. Também temos que considerar aqui que eles devem ter colocado na conta que Israel viria para defender os gibeonitas. Agora, como isso aconteceria, eles não calcularam, pelo que a gente percebe na sequência do texto. Mas vamos nos ater aqui a questão fundamental, os desígnios de Deus sendo ignorados aqui por causa de uma visão de mundo limitada, equivocada e por causa de ações prepotentes. Vamos agir, vamos fazer, vamos nos unir e vai dar certo. Você pode ter certeza que eles estavam ali com receio de ser atacados, mas acharam que a aliança militar era a grande solução para eles. Quando os desígnios de Deus são ignorados, o que nós vemos é que os homens, eles realmente ficam entregues aos mitos, porque eles repelem, eles rejeitam um Deus cujos desígnios são cumpridos de qualquer forma, um Deus que é soberano, um Deus que tem bons desígnios, um Deus que tem desígnios corretos, que estão alinhados à sua justiça, a sua santidade. Os homens têm pavor disso e por isso eles acabam sendo entregues aos mitos. Eles se agarram a qualquer coisa, por mais absurda e bizarra que seja, eles acabam acreditando naquilo. Eles acabam sendo entregues às suas ambições pessoais. Veja que aqui esses reis, eles estão lutando única e exclusivamente para defender seus territórios. É claro, estão defendendo ali famílias, estão defendendo casas, produção, plantações, seus bens, seus animais, etc. E não, a princípio isso não é ilegítimo, não é errado, mas eles estão limitados a isso, estão limitados apenas a essa questão e nunca, jamais, em hipótese alguma, consideram aqui os desígnios de Deus. Então, condicionados também às circunstâncias, aquilo que estão enxergando no momento, aquilo que eles conseguem enxergar. Por isso, ações prepotentes, ações que confiam no seu próprio braço, na sua própria força, unindo-se a outros, fazendo alianças. É isso que a gente vê no mundo. A gente vê aí no mundo econômico ou macroeconômico, né, como alguns preferem, né, as grandes potências aí tomando a frente dos negócios, tudo feito com muita estratégia, com muita inteligência por trás, ações, empresas que se unem, nações se unindo para campanhas militares, muitas vezes ignorando que essas alianças, elas são voláteis, elas existem hoje, amanhã ou depois, aquela nação que era tua amiga, ela muda de lado. É assim na política, e é assim no mundo dos negócios, tudo é muito volátil, tudo é muito circunstancial. E quando a gente está apegado a isso, é evidente que vai ficar realmente escravo dessas coisas. Os desígnios de Deus realmente são ignorados pelos ímpios e trazem, evidentemente, isso traz evidentemente consequências. Além disso, nós vemos, né, nesse texto, que os desígnios de Deus, eles são usados contra os ímpios. Eles podem ignorar. E isso nada mais vai fazer do que pesar contra eles. Isso atesta a sua rebeldia. Isso atesta o seu estado de incredulidade, o seu estado de oposição a Deus. Porque opondo-se aos desígnios de Deus, eles estão se opondo a Deus. Isso é característica do incrédulo. Ele não quer saber de um Deus assim. Por isso, Deus, ele continua, ele fez. Durante a história bíblica, isso muitas vezes continua fazendo. E mais uma vez aqui a gente vê nesse episódio. Os desígnios de Deus, eles se sobrepõem aos erros humanos. Josué errou e os líderes, né, de Israel erraram ao fazer esse acordo com os gibeonitas. Sim, foi um erro e nós vemos a escritura mostrando isso lá na frente, quando você vê os textos mencionando os gibeonitas vivendo lá entre os israelitas e como que eles e outros povos causam problemas ali diversos, como a gente já observou. Mas apesar desse acordo problemático entre Israel e Gibeon, as promessas de Deus deviam ser cumpridas. Então você vê que os gibeonitas, eles olham ali para a situação, enxergam ali o cerco, percebem, né, o que está acontecendo e eles estão vendo uma situação em que eles vão ser esmagados ali por aquela coalizão militar, né, onde cinco reis se unem para atacá-los. E eles mandam emissários, mandam mensageiros lá para Josué, pedindo ajuda. Olha, nós somos seus servos, não esquece, nós estamos aqui dependendo de vocês, somos submissos a vocês, né? Nos ajudem, por favor. Alguns têm visto aqui uma espécie de visão de que Deus estaria no campo de visão deles, né, dos gibeonitas. Mas aqui eu acredito que eles estão apenas olhando para uma nação que vem vencendo, que eles entenderam parte da coisa, né, ao ver Israel como uma nação vencedora ali. O que eles não têm aqui, não têm em vista, é que são as promessas de Deus estão sendo cumpridas. Porque caso contrário, não, a coisa não prosperaria. Josué poderia, inclusive, aqui não honrar o acordo feito com eles, poderia dizer: olha, nós já erramos com vocês uma vez, não vamos errar mais. Mas veja, tudo acontece aqui, inclusive com a aprovação de Deus nessa questão toda. Você percebe que dessa vez Deus surge aqui, né? Deus não fica à parte da situação. Nós vemos no versículo 8: disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Isso é importante. Quem é o autor de toda a situação aqui? Quem é que está acima de todo o erro humano, de tudo aquilo que poderia se encontrar de falha nessa história? Deus cumprindo aqui os seus desígnios. No caso aqui, as suas promessas. As promessas de dar essa terra para os israelitas. E de uma forma em que os desígnios de Deus não apenas se sobrepõe aos erros, mas aos poderes humanos, no caso aqui, a coalizão de nações que se propõe ali atacar os gibeonitas. Porque apesar da aliança militar desses amorreus, a vitória de Israel estava garantida, como a gente vê aqui. E você vê aqui o que a gente poderia chamar de uma boa parceria, porque Israel vai lá e faz o ataque, da forma como você vê aqui, eles caminham, eles perseguem ali, atacam o pessoal que está ali cercando, já atacando Gibeon, e depois esse pessoal, eles vão possivelmente se reagrupar. Você percebe que eles sobem, depois esse pessoal vai para uma descida, e nessa descida, então, eles são atingidos por pedras enormes de granizo, pedras fora do tamanho habitual, fora do tamanho normal. Tentem aí, as pessoas, né, os críticos da escritura, achar outras formas de explicar a situação aqui. Aqui não tem uma razão para se mudar o que está escrito, né? Aqui está falando de grandes pedras, enormes pedras de granizo. Aliás, os textos em hebraico eles favorecem que realmente eram grandes pedras de gelo, né? Que nós chamamos de granizo, e que você sabe que elas, quando são bem grandes, elas causam estrago. Existem aí lugares, né, onde você vê carros sendo amassados, vidros que são quebrados, pessoas que podem ser mortas, né? E no caso ali foi uma saraivada violentíssima provocada por Deus, que além do mais pegou esse pessoal numa descidona ali, onde muitos deles caíram, né, no, no, nesses despenhadeiros, né? Enfim, Deus usou do seu poder, da sua maneira de fazer as coisas. A gente em nenhum momento vai aqui duvidar de que Deus foi totalmente eficaz naquilo que ele fez. E o texto nos informa que foram mais guerreiros mortos por esse meio, ou seja, do granizo enviado por Deus, do que aqueles que foram mortos pelas mãos dos soldados israelitas. O texto deixa bem claro por que que houve ali uma derrota absurda, né? Uma derrota que não teria outra forma de acontecer, não fosse a intervenção de Deus de alguma maneira. Deus poderia intervir de qualquer forma. Ele poderia fazer isso de qualquer maneira. Ele poderia, inclusive, a gente sabe que, aliás, ele fez outras coisas que nós vamos ver na passagem seguinte, na nossa próxima oportunidade. Mas aqui o que a gente vê é uma forma que Deus escolheu, e Deus escolheu uma forma que ele usou de maneira que ele usou eficazmente, né? E que resultou numa derrota total desses guerreiros, dessa coalizão militar, porque a vitória de Israel já estava garantida. Deus já tinha dado essa certeza. Deus usou seus desígnios contra os ímpios. O plano de Deus é assim: existe um plano eterno, um plano acabado, um plano que não está sendo desenhado ao longo da história, de acordo com a história, se adaptando de tempos em tempos, e Deus vai lá, volta para a prancheta e redesenha as coisas. O plano de Deus não é assim, o plano de Deus está pronto, ele está acabado e ele está se desenrolando ao longo da história. E Deus vai usando aqui os seus desígnios para que seu plano se cumpra. E o plano de Deus, não apenas nesses episódios pontuais, mas lá no fim de tudo, no fim da história, na conclusão do plano de Deus. Os desígnios de Deus, os propósitos de Deus prevalecerão. Aquilo que Deus designou irá se concretizar com absoluta certeza. Apesar dos erros humanos, nos nossos erros, aqueles que aqueles que estão de acordo com os desígnios de Deus, aqueles que concordam, que admitem, que se submetem aos desígnios de Deus, que procuram se mudar aos desígnios de Deus, mas ainda assim são falhos como nós somos limitados, não somos perfeitamente alinhados a esses desígnios, mas ainda assim eles se cumprirão. E apesar de todos os poderes contrários a que esses desígnios e que ao plano de Deus se cumpra, porque você, como você sabe, há muitos poderes contrários, poderes humanos, que se pudessem, tirariam esses poderes da pauta, eliminariam os desígnios, aliás, né? Eliminariam os desígnios de Deus da história humana e impediriam que eles se cumprissem. Se os homens pudessem, eles fariam isso. Mas além dos homens, nós sabemos que existem forças no universo muito mais poderosas que os homens, mas nem essas forças prevalecerão. O que prevalecerá é o plano de Deus, tal qual ele determinou, que ele seja concluído. O que nós vamos fazer, o que nós devemos aqui assumir como desafio diante desse texto, diante desse episódio? Eu penso que nós devemos aprofundar a nossa compreensão sobre os desígnios de Deus. Nós devemos sempre aprender, temos muito que aprender sobre como Deus ele desenrola o seu plano. Como esses desígnios de Deus, eles estão na Escritura, eles estão presentes, como eles têm se cumprido ao longo de toda a história. Nas páginas das Escrituras, nós podemos ver isso, verificar isso, e podemos aprender muito com isso, porque é assim que nós vamos fortalecendo a nossa confiança num Deus que cumpre com o seu plano, que tem os seus desígnios determinados, para cada situação, para cada época, para cada povo, para cada pessoa. Eu creio que nós devemos expressar uma visão de mundo que se contraponha a esses conceitos toscos que se fundamentam na negação dos desígnios de Deus e que levam a ações toscas por conta disso. Nós devemos nos contrapor a isso, com sabedoria, é claro. Não devemos apenas sair por aí só levantando bandeiras. Eu acredito que tem muitas maneiras de se fazer as coisas e devemos procurar maneiras sábias, porque frequentemente nós estamos aí conversando com as pessoas, nós temos o nosso campo de atuação em relação às pessoas que nos rodeiam. E muitas vezes elas expressam essas visões de mundo tão equivocadas, e é nesse momento que a gente pode e deve se pronunciar, mas com muita sabedoria, com muito cuidado, para que as pessoas elas ao menos considerem parar um pouco para pensar nos seus conceitos, nas suas atitudes. Quem sabe muitas vezes as pessoas vão vir nos pedir conselhos, opiniões. E nessas horas, ainda mais nós podemos manifestar essa nossa visão de mundo. E devemos, como aqueles israelitas, aqui olhando como aplicar, né, aquela ação, né, uma vez que nós não somos guerreiros, nós estamos aí procurando combater nenhuma coalizão militar, né, não temos nada disso para a igreja, né, mas eu acredito que também podemos e devemos agir nessa, vamos chamar de parceria com Deus, onde nós também devemos lutar de acordo com os recursos que temos, com as nossas forças, com os talentos, com as oportunidades que Deus nos dá, as coisas que Deus já nos forneceu, mas sempre dependendo dos seus poderosos recursos. É ele que sempre vai enviar do céu os recursos que ele designou para cada situação. Nós devemos confiar nisso, devemos depender disso. para que essas vitórias, que não são vitórias militares, mas as grandes vitórias espirituais, sejam alcançadas por nós. Ainda que muitos, na sua maioria, na verdade, né, estejam contra os desígnios de Deus. Que Deus nos ajude nisso. Eu desejo que você tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.